Azul 4206, Sierra Damare, desce para nível de voo 050. Azul 4118, confirmando agora a restrição, é 340 nível. 340 restrito, 418. Tá 3217, sobe restrito, é o nível de voo 320. 320 restrito, tá 3217. É, o TAM 3217, por gentileza em coordenação, solicita nível final 320. Qual foi o nível final solicitado? 38, 38. Sim, 38. Sobre restrito 320, aguarde autorização como nível final 380. Estou 3217. Aguardo, restrito 320. Webjet à frente, ali, mantenha no zero. Aguarde, ele mantém no zero. Tá beleza, RZLS, X3, 395, agora chama a torre 118, decimal 6. 395, boa tarde. Boa tarde. Delta prossiga. 29, decolado aos 41, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Foi direto farol de Itapuã, pasta do 755, boa tarde, formação em curso Quebec, com fins 360, copia? Copia. Ciente autorizado com fins de nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu India, Delta Eco, quando intercepta upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5532 no transponto. Autorizado, bom. Controle de carregado. Nota 10, 28, da El, Leda, controle de carregado. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto para o estacionamento, gol no 755. Livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-2. Meio-dose livre pouso na pista 1-0 com 3 nós. Via 3-1-4, decolado aos 4-2, chão controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, boa tarde, meio 3-1-4. Salvador, boa tarde, Chané 6314. Saída Momo, transição Cogwit, Black. Chané 6314, contato radar, saída 380 na saída Momo. 380, né, 3014. Banco Bono 925, boa tarde, formação Quebec confere, Brasília autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após voa posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta upper Zulu 1-7 e segue conforme a rota do plano. Controle em 1-9-35 e aciona 5535 no transponder. Estado 360, Brasília, decola da 1-0 curva direita, saída Arbor, Alfa, intercepta. Após a borda Elefa, intercepta a Zulu 1-7, terminal 3. Protejamento correto, portão 01, não chama pronto para o inspecionamento, gol no 925. Camara. Dois 09, ao legal, gol 395. Remota 1-2, autorizado, reporta táxi, passageiro 2231. O solo poderia confirmar com o gol 1925, a saída é Arbor. Afirmativo, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Essa saída Arbor é a antiga saída Gole, ok? Tá, não, estamos sem Arbor, aqui tinha coordenada Arbor Alfa. Alô Salvador, muito boa tarde, gol no 395. Vou no 395, boa tarde, táxi via Alfa e reportando seu táxi é Juliette para ingresso. Alfa, a cruz da Juliette, vou no 395. Sete 29, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, boa tarde. Azul 4206, prossegue na descida para 2000 pés, ajuste na 012. Prossegue na descida para 2000 pés, ajuste na 012. 2000, 012. O 399, decolado aos 46, chame controle 199, decimal 35, bom gol. 1935, obrigado, boa noite. Motor, autoriza por de flash, para 6304. Não tenho acesso, agora de coordenação, 6304. 104. Ligou no 399, passando 1700. Gol no 399, contato radar, subiu 360 na saída da El. Para o 360 na da El, no 399. Mike Codelta, chama agora a torre 1-1-8 desse Mabeia. 6-3-1-4, mantenha a saída e chame Recife 1-2-5-1, alternando, correção, 1-2-5-4-5, alternando 1-2-6-8-5. 2-5-4-5-2-8-5, minha no 4. 3-9-5, adivinado. 2231, aguarda para o táxi. Temos um Boeing da Gol ingressando agora via Juliette. Vai parquear até o 07. Após o parqueamento do mesmo, prossegue via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 198, decimal meia dúzia. O ajuste no 0, no 2. Ok, prossegue o táxi após a análise da Gol parqueada de novamente. Parte Indy Alpha no ponto de espera, 2. Muito obrigado. Um bom trabalho. 050 na Mari, pode voar, tá? Esse gato é 3190. Atento. 4320, desce para 4 mil pés, ajuste na 0 no 2, chegada bom. 0 no 2, para 4 mil, pode ir mais. Tem a chegada, web, 6320. Quase 206, autorizado ILS-XAI, pista na 0, reposto estabilizado. Autorizado ILS-XAI, reposto estabilizado, 242-06. Equeco Delta, livre pouso na 1-7, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 2. Na linha decola da 10, vento 140 graus com 8 nós. Track com Delta Solo 52, Vitax Pad 4. Fiat Tarap, report ready for taxi, trip 5219. Bom, no 077, autorizado, reporta táxi. Localizadora, do 4206. Do 4206, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 26, 4206, obrigado, bom dia, querido. Tá. Muito boa tarde, azul 4206, localizador desse lugar. Boa tarde, 4206, reporte externo. Reportará. 1399, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, confirma? Afirmativo. Obrigado. Decolado ao 54, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. C2220, 925, parou com esse pé na mesma região. Altímetro no 0 no 2. Teve o positivo no 0, 242, 06. Muito boa pós, direto da barreira. Sobe a 340, Momo Cog, boa pós barreiras 2231. 1925, aguardo para iniciar o pushback acionamento. Temos duas aeronaves finalizando o táxi, vão. Corrigindo, duas aeronaves finalizando o pushback, vão taxiar a retaguarda da mesma, ok? Na minha escuta, por gentileza, aguardando, estimado 5 minutos, ok? Isso, vai aguardar, vou 925. We are going for taxi 54, so it's on board 4 hours in Houston, alternate Salvador. Trip 5219, approved taxi via Man April, after taxiway India and Alpha, until hold point runway 10 and hold point tower 118.6, QNH 1012. Taxi approved via Man April, India to hold point. The call it tower 118.6 25219. Have a pleasant night. Solo 06, solo 57, livre à direita, solo 121, decimal 9. Vai livrar à direita, solo 219, 4206. Solo 077 para o táxi, com 173 a bordo, 3825, senhora Campinas. 077, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera, torre em 1.8.6, o ajuste no 0.2, bom voo. Livre, táxi via Inter Alfa, ponto de espera 2.6, eu vou anotar. Runway 10, wind 170 degrees with 8 knots. Portão 03, temos uma aeronave, um Boeing da Gol, aguardando para iniciar o pushback nesse setor. Agilizar. 925 na escuta. Prossiga. Coordene com a equipe de solo, temos dois tráficos. Um Boeing da Gol iniciando o táxi a partir do portão 09 e um Embraer da Azul, agora na taxiway Alpha, próximo da taxiway Kilo, e vai parquear até o 03. Após o parqueamento do Embraer da Azul no 03, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Você vai coordenar com a manutenção de quando o passar o último, que seria o azul, está autorizado. É mais para o táxi, ou no final do dia. Livre LS, reporta estabilizado, 3190. Confirmando. 4, Laser VF, reportagem utilizada, Zambra, Mano Zambra. 8-0, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, após Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Zulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9-35 e aciona 5-5-5-3 no transponder. Confirmando o transponder 5-5-5-3, ok? Protejamento correto, portal 1-0, chama pronto para o pushback ensinamento. Afirmativo, Juliette, posição 03. Five, two, one, nine, up, two, zero, zero. At Arbor. B2231, não está autorizado, voo direto Barreiras. Direto Barreiras, 31, obrigado. Chama Recife agora em 12545, alterno 2085, passarei 2231. 2545, 2685, 2231, obrigado, bom trabalho. No 077, vai manter posição alinhada entre 1 e 2 minutos devido ao desempenho da aeronave decolada anteriormente. Deve ter colado 1-0, vento 1-6-0 graus com meia dúzia de nós. 1-6 estabilizado. Estabilizado. Estabilizou na LS, trade 1-0, TAN 3190. Chama agora a torre 1-1-8-6, TAN 3190. Chama a torre 1-1-8-6, TAN 3190. WebBA 720, redução para 1-9-0 nós, está livre LS, reporte estabilizado. 190, livre LS, repórter estabilizado, 6720. Controle em 1-9-35 e aciona 5561 no transponder. Cotejamento correto, confirmando parte 3. Gente, chama pronto para o pushback treinamento, 3P5495. Vou no 755, portão 08, autorizado, reporta táxi. Autorizado para táxi, volta. Salvador, boa tarde, Gol 1077, decolagem na Dael Leda. Gol 1077, contato radar, sobre o 360 na saída da El. 360 da El, Gol 1077. São 3145, é o número 2 do setor, na minha escuta, aguardando. Dois e meia, até logo mais. Doutor Salvador, muito boa tarde, web 6720, Campo à Vista, trem checado, 66, desculpe, 2 milhas para o marcador. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, 6720. Aguarda. São 3-1-0, solo 05, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, 3-1-0, boa. Para o Tarso Gol no 925, estamos com 1-88 de POV, 3 horas mais 40 minutos alternando com o fim. Gol no 925, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-12.6, o ajuste no 0 no 2, bom gol. Indy táxi via Alpha, ponto de espera da 1-0, chama 2-18-6, com ajuste 1012, gol no 925. Solo, Salvador, boa tarde. São 3190, livrou a direção na Alfa. São 3190, boa tarde. Táxi via Alfa e reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Boa tarde, é da Juliette, 3190. Para o táxi, gol, 7-5. 1-3, a bordo, 0-3-2-4-2. 755, táxi autorizado via pátio principal. Táxi foi Indy e Alfa até o ponto de espera da 1-0. E no ponto de espera a torre, 1-18.6, o ajuste no 0 no 2, bom gol. Então 3-1-4-5 na escuta. Coordene com a equipe de solo após o Boeing da Gol iniciar o táxi, partido 08. Autorizado por inspecionamento, reporta táxi. Fazendo o objeto na final ali, mantenha no zero. Pode passar zero na final, só que ele já está ali, mantenha no zero, gol no 9-2-1. Gol, ingresso Juliette, posição 05. Aqui já passou aqui do gol, vai até a posição número 5 de Juliette, que é a 3-1-0. Solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, direita, graças.